Paulo, Alfa Cadete Romeu, solicito autorização para ingresso na Alfa. Alfa, chame quando na Golf para iniciar o teste, ok? Chamarei. Salve, Salvador, Rodrigo 3, 1, 5, 3, da peça, formação Foca Trote, Galeão 300. Até o 3, autorizado Galeão, via autorizado 44, Serra do Fomento 9257 Monstro, nível autorizado 300. Decola, pulou zero, primeira curva direita, saída São Paulo, Levedócolo, operando transponder 50 no flash, controle pulador operando 1, 2, 0, décima 8. Da Peixe, 3, 1, 5, 3, autorizado Galeão, Passangulo 4, 4, seguro, operando Vender 8, 7, 12. Autorizado 300, piscinho ZA10, primeira curva direita, validação, lutando, com o toque, responda 50 no flash, controle 601. Controle 120, décima 8, o CA3, 1, 3. 308. 03. Alfredo Galeão. Autorizado via Índia para o ponto de espera. Aposte o ponto de espera para fazer colagem 81008. 08, via Índia, não pode ficar no ponto de espera. Pode ir, fica no ponto. Polo 093, solo 56, livre direita via Fox. Via passagem ATR, após ingressar o fechamento da Juliette. Direita Fox, via passagem, eu vou no 093. Autorizado ali ainda, coloque o sistema 0, vento variável com 0,2 watts. Autorizado ali ainda, coloque o sistema 0, quanto... Parque 3153, 165 a bordo, 3 horas e 40, observando Campinas. 3153, táxi 3 horas até o ponto de espera, 1-0, via Fátima em Índia, ponto de espera é a ponte pronta, ativa tudo 0-1-8. Autorizado até o ponto de espera, 1-0, 3153. Nós 3, de passagem ao Brasil Atlântico, após ingresso Juliette, portão 08. De passagem ao Plan, após Juliette, para o 08, 093. Iniciando azul 51 da Juliette. Alfa Tabete Romeu, já posicionado na Alfa, com a Fox livre e iniciando giro. Isso no término, Alfa Tabete Romeu. Ok, chama. Azul 5-1-2000, decolada 01, chame o controle 1-2-0 do Lima 8. 3-0-8, obrigado, bom dia. Pronto, 3-1-5-3. 3-1-5-3, autorizado ALM, adeus, 0. Valeu, bota aí, não, 0-3. via Fox, taxi via Alfa, Juliette, porta 10. Salvador, bom dia. Oxenê 62, 1-1, autorização para o Galeão. Oxenê 62, 1-1, aguarde 1 minuto 4, posição 1-1, a subida. Obrigado. Salvador, muito bom dia, 3597, vai passar externo no visual. 3597 avistado, pouso autorizado com estudo zero, vento variável com 3 nós, mantimento 0, 1 noite. É, que deve pôr 1 0 nós. Deixa eu agora sobre o campo, 3597. Conforme rota para 7, pega São Juan, Olheira do Óculos, curva direita para a decolagem, 5052, Pericóndere, controle de Salvador, 120.8, curva 963. Parece que o 963, portão 1-1, chama puxa o sanalhado. Portão 1-1, vai tomar curva 993. 1-0-9-3, mais 4. Pronto, 9-3. 093 com fins autorizado. Já a produção de voo, nível 360. Subida Arbor 1, transição elétrica. Curva direita após a decolagem. Após voo nítido, 17.21, segue via rota. Transpondo 5054. Controle 120.8. Autorizado com 360. Decola Arbor 1, eleva direto ao a pessoa 2-1, a nota confana para 0-5-4-4-208 ao controle, 1-0-9-3. Método 1-0-9-3, portão vai deixar um pushback em cima. Chamada 3. Xerém 225 na posição 02 para o push-back do Flamengo. Que aguarde o Xerém 225. Charlie 207. Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, ao estado, vamos autorizar o pistão 0, vento variável com 029, altímetro no 018, chuva leve sobre o topo. Autorizado 3, Azul 2775. Salvador, Oxenar 62, segundo, pitback e acelamento no 7. Livre, chame táxi, Oxenar 62. Livre, chamar a táxi 62. O Alfa Yankee Whisky aguarda para virar. Ok, vamos lá. autorização para retorno do Flight 3. Gente, aguarde o até ingressar para o Flight 3 após continuar com o Alfa, se bem que eu posso estar manobrando a aeronave? Salvador, Oxenia 6291, ponto 0 da 90, pronto. Eu não tenho Castelo 0, Oxenia 6291. Ali, Mantenha 6291. Alfa Quebec Romeo. dia, Azul 4958, estabilizado na X-Ray. Azul 4958, abaixo de pista livre, ajuste altímetro 1018. 018, 4958. 3 ecológico, 4000, sobre controle, 120 decimal 8, 1, 1. 308, obrigado, bom dia. Nós, minha empresa, autorizada, eu falo de 0, vento variável 3 nós.